Aqui estamos com Fernando Correia Marques, lá no início da sua carreira, com alguns êxitos como Isabel, Boa Viagem, Ela é Sincera, Tenho Saudades, etc, etc. Vamos ouvir. E não podia faltar aquele abraço amigo deste vosso amigo. amar tanto assim. Ainda hoje eu me lembro, vivias só para mim. Olhando o teu retrato, senti-me tão sozinho, como criança perdida, procurando o seu caminho. Foi por ti, meu amor, foi por ti. São alguns dos êxitos, primeiros êxitos de Fernando Correia Marques. Eu sinto saudades do verão que passou, daquele nosso amor que então começou. E no fim das férias, ao dizer adeus, meus olhos ficaram tão presos nos teus. Foi na tua terra que eu te conheci, mas tenho vivido tão longe de ti. Tu és portuguesa, és o meu país. Casa-te comigo e serás feliz. Tu és portuguesa, és minha paixão. Quero-me casar contigo neste verão. Tu és portuguesa, és o meu país. Casa-te comigo e serás feliz. Tu és portuguesa, és minha paixão. Quero-me casar neste verão. amarelo, parece um papagaio. É um periquito, é uma periquita. É um periquito, é uma periquita. As miúdas não me largam quando levo a passear. Andam sempre como loucas, estão sempre a perguntar. É um periquito, é uma periquita. Estivemos com alguns dos grandes sucessos de Fernando Correia Marques nos anos 90. É isso mesmo, Fernando Correia Marques foi ele que iniciou aqui o programa de hoje. Agora vem aí quem? Vem aí o Bandaluza, desta vez com uma música que tem sucesso e que é recente, Trenzinho. Bandaluza. É o programa Viagem da Saudade. Vamos lá então subir para este trem e viajar. Vai e volta, só que não volta é meu bar. Trenzinho vai e volta, Só quem não volta é meu vai. Oh, trenzinho vai e vai. Oh, trenzinho vai e vai. Oh, trenzinho vai e volta. Só quem não volta é meu vai. Oh, que trenzinho malvado. Vai, o trenzinho vai e volta. Só quem não volta é meu vai. O trenzinho vai e vai. O trenzinho vai e vai. O trenzinho vai e volta. Só quem não volta é meu vai. O trenzinho malvado. Vai e volta. Só que não volta é meu vai. Ai, trenzinho malvado. Passava pra mim. Então assim estivemos na carruagem do amor aqui com Banda Lusa. Banda Lusa, grande sucesso. Quem tem grande sucesso e que vai fazer sucesso é a Sónia Costa. Ela disse que o melhor dia para casar é hoje. Nenhum desgosto, o 31 de julho, porque depois entra agosto. Todos pensam em casar. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. Hoje 31 de julho, porque depois entra agosto. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. Sonham com o dia, com o dia do casamento. O pormenor importante que é preciso respeitar. Combinar com a família o melhor dia para casar. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto. então, qual é o melhor dia para casar? Isto era uma canção do Kim Barreiros e que a Sónia Costa lhe deu aqui uma roupagem assim mais rock, mais moderna. Vamos lá, grande chamar esta Sónia Costa. Agora vem aí a tempestade. Não é a tempestade Cristiano que deu muitas desgraças no nosso país. Ainda há milhares de pessoas sem luz, sem água. Um pensamento também muito especial para eles. Então aqui estivemos com a voz de Teresa Salgueiro, sim, ela que é e era a vocalista dos Madres de Deus, e foi o tema Tempestade que veio aqui. Aqui às platinas da Rádio Arcancel, e agora vem Broa de Bela. Quantas vezes choro. Quantas vezes eu vou pela rua onde te encontrava, fico à espera no mesmo lugar onde te abraçava. Quantas vezes eu ando perdida à tua procura, não te encontro e fico sozinha com a minha loucura. Quantas vezes eu vou sem destino, não sei o que fazer. Esqueço-me e perco a razão de tanto sofrer. Quantas vezes pergunto a mim mesmo que mal eu te vi. Sei agora que apenas queria fazer-te feliz. Quantas vezes eu fico chorando a pensar em ti. Afinal não consigo entender como eu te perdi. Quantas vezes eu sofro em silêncio sem ninguém. Minha vida não sei mais viver. Quantas vezes eu vou pela rua onde te encontrava, fico à espera no mesmo lugar onde te abraçava. Quantas vezes eu ando perdida à tua procura, não te encontro em ti, sozinha com a minha loucura. Quantas vezes eu vou sem destino, não sei o que fazer. Esqueço-me e perco a razão de tanto sofrer. Quantas vezes pergunto a mim mesmo que mal eu te vi. Sei agora que apenas queria fazer-te feliz. Quantas vezes eu fico chorando a pensar em ti. Afinal não consigo entender como eu te perdi. Quantas vezes eu sofro em silêncio sem ninguém. Afinal, eu sei de minha vida, não sei mais viver. Quantas vezes eu fico chorando a pensar em ti. Afinal, não consigo entender como eu te perdi. Quantas vezes eu sofro em silêncio sem ninguém saber. Afinal, eu sei de minha vida, não sei mais viver. Fico chorando a pensar em ti. Afinal não consigo entender como eu te perdi. Quantas vezes eu sofro em silêncio sem ninguém saber. Afinal eu senti minha vida, não sei mais viver. Ai, quantas vezes choro, hein? Espero que não seja o caso, hein? Portanto aqui estamos com Broa de Bela. E lá mais para a frente vou divulgar uma pequena informação para si, que é ouvinte da Rádio Arcancel. Fique atento. Novamente, Fernando Correia Marques aqui nas platinas da Rádio Arcancel. Ele hoje está programado várias vezes aqui na nossa playlist do programa Viagem da Saudade, e ele agora vem aí com o seu carocha. Ele faz sensação, quando ele sobe para o carocha, ele leva tudo, arrasta mesmo tudo. Quem quiser entrar, Fernando Correia Marques. Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha. Porque o carocha é mais confortável que o burrito, hã? Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta. Quem quiser entrar, põe o dedo no ar. Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha. Pois não há melhor que o carocha do amor. Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta. Ai, ai, ai, ai, ai. O meu carro de machismo.

contigo seguirei. E quem não daria a mão ao filho, hein? É isso mesmo, era essa história que nos trazia aqui o Broa de Mel, Pai Contigo Seguirei. Agora, a solidão. Eu sei que muitos de vocês estão na solidão, mas nós estamos aqui para levar um bocadinho de boa disposição, de alegria e matando saudades. Se servimos para isso, já é muito, muito bom. Já ficamos felizes. Vivo só sem ter ninguém. Eu não sei viver assim. Não há ninguém por quem chame. Não há quem chame por mim. Triste sorte esta manhã. Mas será que vai mudar? Será que terei na vida um amor que eu possa amar? Não tem cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Não há quem me tenha amor. Gostaram desta solidão, solidão de Luís Manuel? Traz-nos sempre boas recordações. Agora vamos a passear para onde? Para o terreiro. É isso mesmo. Vamos deitar fogo no terreiro. Fogo com a música, bem entendido. Vamos lá. E é o Martins, nova versão deste Bota Fogo no Terreiro. E que está a funcionar muito bem. Muitos TikToks, muitas pessoas a gravar... TikToks com esta música do Martinho. Segunda-feira eu saio para namorar com a loirinha porque a morena não está. Na quarta-feira eu vou ter com a mulata. Quero essa paixão que mata porque a noite durará. Yeah.

vamos lá dançar. Ale, vamos dançar nesta noite popular. Ritmos do Norte. Um grupo de baile que canta só músicas portuguesas. Se você quiser descobrir este grupo, pode ir ao YouTube, por exemplo, e marcar grupos Ritmo do Norte e eles, você vai encontrar estas músicas. Quem vai encontrar aqui agora nas platinas da Rádio Arconciel é o Delfim Júnior Império Show com mais Noite Sem Fim. Continuamos a noite, depois da noite popular, a Noite Sem Fim. Chamar, a multidão dança, o chão a vibrar, um olhar perdido. És tu ou sou eu? O som aumenta, o coração dispara. O som aumenta, o coração dispara. No meio da festa já nada me para. Noite sem fim, tu e eu assim. Há cá um beijinho que não tenha fim. A tua mão na minha direção. Será paixão ou pura ilusão? Noite sem fim, tu e eu assim. Há cá um beijinho que não tenha fim. A tua mão na minha direção. Será paixão ou pura ilusão? O DJ sorri à batida a correr. Do mais perto começo a tremer. As palavras fogem, só o olhar ficou. E o teu sorriso tudo apagou. O som aumenta, o coração dispara. O som aumenta, o coração dispara. No meio da festa já nada me para. Noite sem fim, tu e eu assim. Há cá um beijinho que não tenha fim. A tua mão na minha direção. Será paixão ou pura ilusão? Noite sem fim, tu e eu assim. Há cá um beijinho que não tenha fim. A tua mão na minha direção. Será paixão ou pura ilusão? O som aumenta, o coração dispara. O som aumenta, o coração dispara. No meio da festa já nada me para. Noite sem fim, tu e eu assim. Há cá um beijinho que não tenha fim. A tua mão na minha direção. Será paixão ou pura ilusão? Noite sem fim, tu e eu assim. Delfim Júnior aqui com este novo trabalho, Noite Sem Fim, a dançar e assim é que é, dançar, dançar toda a noite. Portanto, continuamos e agora novamente Ritmos do Norte, vocês pediram, nós passamos e vem aí quem canta seu mal espanta. Vamos lá cantar para espalhar todos esses males que andam pelo mundo inteiro, vamos lá. Abre a porta e a janela, vê bem quem sou eu. Sou aquele que deixaste quando o amor morreu. Fui falado, fui virado do lado que ninguém quer. Mas ainda trago no peito o que restou da fé. Seus males espanta, mesmo a chorar de dor, ficar calado é pior. Amor que vai e volta, nunca volta igual. Às vezes vem mais fraco, outras vezes faz mais mal.

vou tocar. Nem só poro do teu ser. Foi a voz de Filipe Delgado, completamente apaixonado. Agora vem aí Êxito da Paz, vários artistas, ouçam. Mais tolerância, não custa termos mais compaixão. Porque temos tantas discórdias e perante Deus somos todos irmãos. Se todo egoísmo fosse trocado por darmos as mãos. Criança, seja inspiração para nós. Por esse inocência e esperança, onde cantemos em uma só voz. Que o sorriso de uma criança seja inspiração para nós. Para criarmos um futuro mais fértil, para cantar. Yeah. vamos com o nosso exército, levando o melhor que a vida traz. Acabem todas as guerras, é isso. Eram os votos que nós desejaríamos. Mas infelizmente não é assim. Vários artistas da música portuguesa estiveram aqui a interpretar esta música. Agora vem aí os Gaiatos e eles vão nos falar de quê? De Carnaval. Mês de fevereiro, mês de carnaval. Estou na casa da Maria, acordei desengonçado, sem saber o que fazer, fugi sem deixar recado. Eu só queria sair, sem ela dar por nada, mas logo apareceu e fui apanhado. Disse-lhe para esquecer o que se tinha passado, mas ela insistiu que fosse seu namorado. Hoje é segunda-feira e não pensei mais nada, prefiro estar solteiro para carregar a cachorrada. Eu quero ir ao carnaval. Vem cá, gente, ser diferente. Não leves a mal e vai viver o nosso carnaval. O sol da Bahia não me sai do pensamento, mas é cá no redondo que sinto o chamamento. Entre jardas e copos, sempre com animação, vou a cambalear para dentro do pavilhão. Está tudo meio torto hoje, não quero saber. Carnaval é rumaria, eu nem me vou lamber. Já vou atrasado, está na hora do cortejo. Toca buba, parça buba, meu bairro, bem que vai. Só quero ir ao carnaval. Samba no pé, tô na tasca Shibamé. Já não me meto de pé, mas conta comigo, amigo. O mercado é perigo, igual pifa no batata, é isso que mendigo. É só mais um shot, dá, nem te vejo bem já. Acabem todas as portas, chamam-me de Jeová. Hoje vou pra casa a pé, amanhã só vou café. Sou corrida, bota pé. Fica alegre, meu povo. Vamos lá recordar Carnaval. O nosso carnaval. E ontem foi o dia das crepes, não me engano. Vamos lá. Vamos lá continuar aqui com Maria João. E ela diz-nos, mulher do norte, são as mulheres, é isso. Olha que ela é do norte, cuidado que ela é do norte. É do Minho, ela sabe o que é falhar, sendo forte. Cai a lágrima na mesa, cai o suor no trigo. Não cai o corpo dormente de tanto trabalhar a fio. Sendo eu, menos calma, cedo a minha alma. Olho para mim, vejo-me em ti. Segura, ao final do dia chora a solidão. Nenhuma mulher do norte gosta de viver sozinha, por isso é que às vezes

Jesus and Rita Filhos da Mamã foi o título que nos interpretou aqui e está fazendo grande sucesso. E agora vamos até à tropa. É a Joana d'Arc. Isto é como na tropa. Vamos lá. Na tropa vai tudo marchar. Mão acima, mão abaixo. Começa tudo outra vez. E às vezes marcha de lado. Vamos todos aprender, vamos todos aprender esta marcha do soldado. Isto é como na tropa, vai tudo marchar, vai tudo marchar. Levantar os pés. Isto é como na tropa, vai tudo marchar. Mão acima, mão abaixo, começa tudo outra vez. Isto é como na tropa, vai tudo marchar. Joana, ela teve aqui uma falha de som, ela foi embora, mas ela disse que queria voltar e veio. É, ué, vamos lá. É assim. Ela foi embora, mas ela disse lá com a força dela, disse que quer vir, ela voltou. Todos têm que aprender, isto é como na tropa, vai tudo marchar. Acabou, agora sim acabou Joana D'Arc com Tudo Isto é Tropa. E agora vamos ouvir a grande voz da Cláudia Nayara com A Força de Deus. E com A Força de Deus tudo vai melhor. Vamos lá. Força de Deus, Cláudia Nayara, e ela esteve aqui com esta música. Agora vem aí uma jovem artista, ela já anda no mundo da música há vários anos, mas ela tem novos trabalhos, tem duas músicas, e ela tem esta, Salomé. Ela chama-se Salomé, e ela é uma miúda que sexy. Miúda sexy é o título do tema. Because Miúda Sexa Salomé, é isso mesmo, é o nome da artista. Ela chama-se Salomé e ela tem novo trabalho e as músicas dela são todas assim bem mexidas a ouvir. Portanto, agora, depois desta Miúda Sexa, vem o Jorge Guerreiro e ele vai nos dizer Ainda Choras Por Mim. Nem sequer te lembravas como eu te fiz feliz. Foste embora para os braços de outro. Eu fiquei aqui tão louco, sozinho a chorar por ti. Mas ouvi dizer que a tua vida está num beco sem saída e não sabes que fazer. Finges ser feliz nos braços dele, mas sempre que estás com ele, não me consegues esquecer. Dizem por aí que ainda choras, que passas a vida a pensar em mim. Dizem por aí que ainda choras, sempre que ele está ao teu lado, pensa que não és feliz. Dizem por aí que ainda choras, passas a vida a pensar em nós. Dizem por aí que ainda choras, sempre que ele está ao teu lado, nem que só pensas em nós. Tu dizias que já não me amavas, já nem sequer me ligavas, nem querias saber de mim. Foste embora para os braços de outro, e eu fiquei aqui tão louco, uma solidão sem fim. Mas ouvi dizer que a tua vida está num beco sem saída e não sabes que fazer. Finges ser feliz nos braços dele, mas sempre que estás com ele, não me consegues esquecer. Dizem por aí que ainda choras, que passas a vida choras, sempre que ele está ao teu lado, pensa que não és feliz. Dizem por aí que ainda choras, que passas a vida a pensar em nós. Dizem por aí que ainda choras, sempre que ele está ao teu lado,

amor para dar os Broas de Mel, passear, amar e ser feliz. Eles têm muito amor para dar porque eles brevemente vão estar connosco. Sim, Broa de Mel vão estar aqui em palco. Vou anunciar. O 25 de Abril, grande festa dos anos 80-90, organizada pela Rádio Arconcel, onde vão estar vários artistas como Broa de Mel, Nel Monteiro, Fernando Correia Marques e Luís Manuel, e talvez algumas surpresas mais. Portanto, a grande noite dos anos 90, organizada pela Rádio Arconcel, vai ser no La Passerelle, uma sala em Fleury, Les Aubrais, bem entendido, toda a gente conhece, mas a gente dará mais informações daqui a alguns dias. Portanto, não se esqueça, marca já na sua agenda, 25 de Abril, grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. E daremos mais informações, o preço dos bilhetes, como vai podê-los comprar, se como pagar antecipadamente vão ser mais baratos, etc, etc. Vamos dar todas essas informações, mas vão lá estar o Broa de Mel, Nel Monteiro, Luís Manuel, Fernando Correia Marques e, por que não, mais algumas surpresas. Aconteceu a minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado, saímos dali. Eu então coloco um em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos um serão. Muito envergonhado, saímos dali. Eu então coloco um em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos um serão. E era que eu tinha muita frita gritada. Como é que eu hei de? Como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os vermelhinhos quase de fora. Como é que eu hei de? Como é que eu hei de?

aproximar. O teu cabelo loiro, os teus olhos de cor do mar, são tão lindos, os teus lábios de sal. Eres tu, eu pensei, e nunca mais te esquecerei. Eres tu, eu nem sei, aquela miúda que eu amei. Penso em ti tanta vez e nunca mais te esquecerei. Luís Manuel com alguns dos seus grandes sucessos aqui nas platinas da Rádio Arconcelho. E agora, Brua de Mela, eles vão continuar a interpretar aqui. Vinte primaveras. Outra vida está a chegar para o mundo conhecer. E em casa a alegria com a vinda do bebê. Tantas coisas que se pensam, tantas coisas e um porquê. Será menino, será menina, longa demora, mas a hora chegará. Eu há de vir, se Deus quiser, iremos juntos, nosso filho vai nascer. Se for menina, traz-nos grandes recordações. Broa de Mel, será menino, será menina. 20 primaveras, que aqui esta do Nel Monteiro. Alô, alô, Maria Antónia. Califórnia visitei e ao passar por São Lourenço, Maria Antônia encontrei, de chinelinhas e lenço, e o seu jeito de verina, bem a moda transmontana, faz dela a mulher mais fina daquela terra americana. Alô, alô, alô, portuguesa linda. É sempre a mesma Maria Antónia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Alô, alô, alô, portuguesa linda. É sempre a mesma Maria Antónia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. We'll be right back. calling da Maria Antónia, dá-me carta de chamada, leva-me pra Califórnia, porque eu sem ti não sou nada. Em cada dia que passa, Antónia, tu podes crer, eu peço a Deus a graça para te voltar a ver. Alô, alô, alô, portuguesa linda, é sempre a mesma Maria Antónia, és o retrato de Portugal, das lindas terras da Califórnia. Alô, alô, alô, portuguesa linda. Alô, alô, Maria Antónia, e vocês já foram várias pessoas a te ligar para aqui. Como comprar os bilhetes? Brevemente nós vamos dizer como é que pode adquirir os bilhetes para este espetáculo organizado pela Rádio Aconcel. Então vai ser sábado 25 de abril, na sala de Fleury-les-Aubrais, La Passerelle, e vai ser os anos 80, 90, com alguns destes artistas que estamos a ouvir. Nel Monteiro, Broa de Mel, Fernando Correia Marques e Luís Manuel. Isto foi um dos primeiros grandes sucessos do Broa de Mel. Eles foram ao Festival da Canção com esta música, se não me engano. Dar a volta, meia volta, volta e meia, conforme a gente fica ou não embasbacada. Toca a correr, vem aí o banho da cobra. Se quem não dobra, se quem não dobra, banho da cobra vende tudo e nada sobra. Se quem não dobra, se quem não dobra, não paga 20, nem 18, nem 14, só paga 7, nem paga o frete. Banho da cobra estica sempre e nunca dobra. Toca a correr, vem aí o banho da cobra. Se quem não dobra, se quem não dobra, banho da cobra vende tudo e nada sobra. Se quem não dobra, se quem não dobra, não paga 20, nem 18, nem 14, só paga 7, nem paga o frete. Banho da cobra estica sempre e nunca dobra. Toma lá que te dá eu esta calcete. Toca a correr, vem aí o banho da cobra. Se quem não dobra, se quem não dobra, banho da cobra vende tudo e nada sobra. Se quem não dobra, se quem não dobra, não paga 20, nem 18, nem 14, só paga 7, nem paga o frete. Banho da cobra estica sempre e nunca dobra. Só paga 7, nem paga o frete. Banha da cobra estica sempre e nunca dobra. Se quem não dobra, vira a folha ao canivete. Então contamos com a vossa presença o 25 de Abril na sala La Passerelle em Fleury-les-Aubrais para aplaudir todos estes artistas. Como Nel Monteiro, ele também vai cantar certamente Bronca na Discoteca. Vamos lá.

através do meu coração. Tudo faz sentido ao ver-te chegar. Esse teu sorriso faz-me acreditar. Branco da noiva de Rui Bandeira, aqui esteve. E será o vestido branco de quem? Da Maria Linda? Talvez, porque não? E é o Gabi Fernandes que nos vai interpretar Maria Linda, novo tema. Eu vim de longe para se amaguar no olhar. Não tinha amor, nem vontade de amar. Mas encontrei nos teus olhos a esperança, uma cumplicidade que parecia da infância. Encontrei em ti algo que pensei ter perdido. Tu és perfeita, és o meu fruto proibido. Atravessei o oceano para te fazer feliz. Em ti eu encontrei tudo o que eu sempre quis. Tu és o fogo, és a ternura, és tentação. Eu sou o ritmo, sou o calor, o bater do coração. Maria linda, vem dançar comigo. Prometo te dar carinho. A pele é macia, teu perfume fica no ar. Cada gesto que fazes é um convite para ficar. No teu olhar há um caminho, uma paixão. Nossos dois corpos unidos na mesma canção. Tu és o fogo, és a ternura, és tentação. Eu sou o ritmo, sou o calor, o bater do coração. Maria linda, vem dançar comigo. Prometo-te dar carinho, prometo-te dar abrigo. No teu abraço encontrei o meu lugar. Duas almas que se uniram, dois destinos para amar. Não há fronteiras, não há distância nem razão. Quando dois corações batem na mesma direção. Maria linda, vem dançar comigo. Prometo-te dar carinho, prometo-te dar abrigo. No teu abraço encontrei o meu lugar. Duas almas que se uniram, dois destinos para amar. Hey. linda, linda Maria Gabi Fernandes, dos Irmãos Verdade. Era o vocalista dos Irmãos Verdade. Noite caiu. Agora vem um grande artista. Ele podia ser um dos maiores. Ele chama-se Leandro. Porquê, meu Deus? Olá, bom dia, como vão? Tudo bem? Tudo bem. Ora, estamos em antena, eu sei. Sim, muito obrigada por a minha ouvir deste lado para todos vocês. Vou desejar a todos os ouvintes da Rádio Arcancel 96.2. Eu vos desejo a glória. A glória que tem um grande ano. Que tem um programa aqui na Rádio Arcancel, não é? Sim, é às quartas-feiras, das 14 às 16. Por ver se está ausente. E brevemente estarei aí com vocês, se Deus nosso Senhor quiser, tá? Muito Ora, bem. Ora, vos desejo a todos os ouvintes um grande e feliz ano de novo, não é? Não, mas é só 31 de janeiro, mas ainda estamos perto, não é? Ah, mas ainda estamos perto, ainda estamos a começar, hein? É a primeira vez que eu estou a falar em antena. Exatamente. Este ano, não é? Que é mesmo assim. Você ainda Pronto, está aí? É um prazer. Ainda está aí em Portugal, está? Sim, ainda estou aqui em Portugal. Se Deus quiser, irei para cima no dia 16, tá? E a tempestade, como está aí? Fala-nos lá desse tempo aí em Portugal. Ora, aqui este tempo estava muito, muito mal, como todos vocês devem ver. Mas pronto, temos que aceitar o que Deus mandar e esperamos que brevemente isto passe. Em que zona é que está aí do país? Eu sou na zona de Amarante. Amarante, muito bem. O Rio... Amarante, linda terra, terra e... de São Gonçalo. Aí o Tâmega já deve estar a desbordar cheio, a classe. Cheio, já andou por fora das limites. Aí perto da igreja de São Gonçalo, muitas vezes ele... Vai... Ele vem, está quase em cima. Ele andou fora, lá fora nas... Naqueles passadiços que tem aos lados, que sim, estão tudo feito de novo, mas mesmo assim está tudo cheio de terra que ultrapassou tudo. Mas não houve a vala por aí abaixo. Não houve aquela tempestade como ali para os lados de Leiria, Alcobaça, ai, e tudo sim, isso? Ah, sim, ficou tudo roubado. Tudo roubado, infelizmente, mas pronto, Deus quer assim. Nós temos que aceitar o que Deus mandar. Por acaso eu vi uma reportagem hoje de manhã na LDP, percebeu? Sim, E que muitas casas dos imigrantes, aqueles que têm lá casas... Sim, eram muitos. E muitas destruídas e que os imigrantes estão a voltar a Portugal durante uma semana para justamente... Para cuidar das suas casas. Que ficaram todas destilhadas, aquilo foi tudo muito, tudo roubado. O campo de futebol de Leiria ficou todo destruído. E muitas casas aí, atualmente ainda nem têm luz nem água. Não, nem luz nem água. Estão os bombeiros incansáveis que são para ajudar as populações, não é? Que tudo precisam. Muito bem, olha, foi um prazer falar com você. Foi um prazer, e olha, um grande meu bem-aja para todos. E um feliz ano novo para todos que ainda... Pronto, e até a breve, se Deus quiser, tá? Então aqui ficou a sua mensagem. Até uma próxima. Até uma próxima, tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Igualmente, obrigado. Então aqui estivemos com a senhora Glória, que nos faz o programa... O programa da Glória, se não me engano, é isso. Pelo meu modo de amar, e que os teus beijos de mel estavam cheios de fel. Que tu pudesses mentir dessa maneira cruel e jogar fora um amor como se joga um papel. Em que eu estou numa de palhaço, sem saber que anda a fazer. Maldita bananaria, tu só tu, bananaria. Sim, bananaria, tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei. Aquele que não quer ver. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tua nadaria, tu só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria, tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei. Maldita tua nadaria, tu só tu, Ana Maria. Fingias e dizias ser feliz comigo. Quero chorar e nem me quero lembrar. Se dizia o mal de ti, era capaz de matar. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tua Ana Maria, tu só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria, tu simplesmente desprezaste tanto o tema dos anos 90, 80, era o Trio de Mira que nos interpretava este título, e as músicas dos anos 90 estão a vir novamente com novas roupagens, assim, ó. Agora é uma música atual, tanto para viver. Matias Damásio, Irina Barros. Página. Somos como um filme que vai nos créditos entrar. Somos os teus planos de viagem. Somos o começo da estrada. Somos o início, o primeiro beijo e as mãos dadas. Então alinhamos os feroxes, os ponteiros. E aproveitamos que ainda nem começou direito. Está longe, o nosso fim está longe. Ainda temos tanto pra viver. Viver aqui com Matias Damasio e Irina Barros. É isto mesmo. Música assim também faz bem de vez em quando. E agora vem Os Anjos com Anselmo Rolf. Sem razão, não sei se encontro em nós a história de uma última canção. Sim, um dia a terra vai temer e o céu vai se apagar. Yeah. Eu não vou sentir receio se ao teu lado acabar. Quando o relógio não consegue mais contar, oh, yeah. O tempo está fora de tom. O amor tem o poder de afinar. E a terra vai tremer e o céu vai se apagar. E não vou sentir. Que solidão, que solidão até ao fim. Estamos quase no fim, no ponto final aqui do programa Viagem da Saudade. Ainda temos algumas músicas para ouvir, mas poucas, hein? E depois vão ficar com as informações em RDP Internacional para ficarem bem informados. É isso, a Rádio Arc-en-Ciel. Não é só música. São os vizinhos que vêm aí na próxima vida. Não, não, não, não. Já deu confusão. Na boca um gosto bom, com sabor de despedida. Espero que esse amor se encontre em outra vida. Amém. Vai ser tão bom. Nossa confusão. Eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só na próxima vida. Eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só na próxima vida. Depois de um beijo. Ai, na próxima vida, aqui os vizinhos. Agora vamos ouvir uma voz que eu adoro. Ela chama-se Vanessa da Mata e vem aí com a voz de João Gomes. Demorou. Deixa eu te dizer que eu te quero mais uma vez. Siga, vamos só respirar. Deixa a pressa neura, não aperte, solte. Olhe nos meus olhos, vamos só se ligar. Vale a pena demais. Se tem bons encontros, nosso encontro é sempre bom. Somos adultos, a gente sabe o que faz. A gente sabe o que faz. Somos adultos. Deixa eu te dizer que te quero mais uma vez. Parece estranho, mas siga, não tenha pânico. Eu já te disse e repito, não se afobe. Não tenha medo, não fuja, tudo é tão bom. Deixa eu esquentar essa história. Siga, vamos só respirar. Deixa dessa nela, não aperte, solte. Olhe nos meus olhos, vamos só suingar. Deixa esquentar essa história toda. Não nos corte, siga, vamos só respirar. Deixa dessa nela, não aperte, solte. Olhe nos meus olhos, dois palavras. nossa luta às vezes dura demais. A nossa luta vale a pena demais. Se tem bons encontros, o nosso encontro é sempre bom. Somos adultos, a gente sabe do que faz. Somos adultos, a gente sabe o que faz. Deixa eu escutar essa história toda. Não nos corte, siga, vamos só respirar. Deixa a dança negra, não aperte, solte. Olhe nos meus olhos, vamos só suar. Deixa eu escutar essa história toda. Não nos corte, siga, vamos só respirar. Deixa a dança negra, não aperte. Ah, e espero que você tenha gostado, Vanessa da Mata. Agora vem aí a canção, Fernanda, seu nome em canção. É isso mesmo. E diz assim: canção feita para quem carrega um nome cheio de beleza e significado. É. Fernanda, teu nome chega de mansinho. Aprende o caminho do coração. Tem calma no passo, verdade no riso e um jeito bonito de dizer fica. Quando alguém te chama, o mundo parece ouvir. Porque teu nome carrega mais do que só existir. Fernanda, teu nome é canção que abraça, é melodia que fica mesmo quando o som se vai. Fernanda, tem nome que é promessa, tem nome que é casa. E o teu é paz. Fernanda, tem luz no teu silêncio, tem força guardada no olhar. Não é sobre pressa, é sobre tempo, sobre saber onde pisar. Tem nome que o vento leva, o teu o vento aprende a cantar. Fernanda, teu nome é canção que abraça, é melodia que fica mesmo quando o som se vai. Fernanda, tem nome que é promessa, tem nome que é casa. E o teu é paz. Se alguém perguntar que é carinho, diz que é te chamar pelo nome, porque tem nomes que explicam o que o amor esconde. Fernanda, teu nome não passa em branco, ele fica na alma como um refrão final. Fernanda, teu nome é canção e toda canção quer te encontrar. Fernanda, então foi para todas as Fernandas, porque não? Vamos continuar. Toquinho, só tinha que ser com você. Luiz Gonza. Se não era Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi. Sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Seu nome soa como abrigo. Tem calma no olhar, tem força no peito. Entre passos firmes e sonhos antigos, você segue inteiro do seu próprio jeito. Quando o mundo pesa, você não foge. Aprendeu a confiar no tempo. Tem coragem que não faz barulho, mas sustenta por dentro. Davi, coração entre fé e humanidade. Teu nome carrega a identidade. Davi, quem te chama sente que há algo raro em simplesmente ser quem você é. Davi. Silêncio na tua força, há cuidado em cada decisão. Nem tudo que brilha é vitória, mas você conhece o chão. Você cai, levanta e aprende, sem perder o que te faz real. Tem cicatrizes que viram história. A vida, teu nome é canção. Seu nome é canção. Davi. Se um dia a dúvida vier, lembra quem você decidiu ser. Nem rei, nem herói, apenas alguém fiel. Davi, teu nome é canção, gravado em cada intenção. Não é sobre perfeição, é sobre direção, Davi. Estamos mesmo na reta final do programa Viagem da Saudade. Espero que, tivesse passado um ótimo momento na nossa companhia. Quanto a nós, marcamos encontro para a semana próxima. Até lá, muita paz, muito amor e muita saúde. Fique connosco. Sempre muita, muita música da Rádio Arconcelho. Que você vá, explica onde eu errei. Porque até onde eu sei, te dei tudo de mim, baby. acha que eu não vou perceber. Mas eu te conheço bem no fundo, eu sou igual. Minha bala de cristal tá me mostrando o final. Não fui perfeita, bem longe disso. Mas quando não quer perder, pois não brigo. Não me deixa no escuro, eu não mereço isso. Fala na minha cara, não seja menino. Antes que você horas da manhã no continente e na Madeira, 10